Desarme, recuar para Vija Sante, mas antes é uma falta no Nicolas, pegar o calcanhar dele. Falta para o Grêmio cobrar. Maurício Saraiva é o comecinho do segundo tempo, de 1-0 para o time do Grêmio. Bem pensada a estratégia do Roger para abrir segundo tempo. Nada de ficar esperando o operário para fazer contragolpe, porque tem homens de velocidade o Grêmio. Não, não. O Grêmio é o dono da casa, é muito melhor que o operário. Terminou o primeiro tempo dando um golpe de boxe, o soco de baixo para cima, o uppercut. Bonito isso, no seu adversário. Então abre o segundo tempo do mesmo jeito, abre o segundo tempo como o dono, o anfitrião, o gigante contra o menor, tá certo o Grêmio, só tem que materializar isso assinando um 2-0, que aí o jogo muda de cara irreversivelmente. Apertou a chuva, por favor, viu, Debona? Só repita o nome do golpe, Maurício. Uppercut. Muito lá bom. Clinch, né? Um detalhe que o presidente da SEG, o nosso colega jornalista Rogério Amaral, me passou há pouco, tá? Na verdade, tem uma confusão da CBF, Felipe, com os guarda-chuvas. Os guarda-chuvas, eles eram uma determinação para ARFOC, para fotógrafos, e não para os repórteres de campo. Mas é pior ainda, né? Porque é para proteger o